Artigos originais. Educação financeira nas escolas, estudo de caso de uma escola privada de ensino fundamental no município de Santa Maria, RS. Autora, Tatiele Monique Bronstrup, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Autora, Kalim Kaleia Becker, docente da Universidade Federal de Santa Maria. Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Introdução. A educação financeira é o processo pelo qual os indivíduos e a sociedade aprimoram sua concepção acerca de conceitos e produtos financeiros, visando facilitar suas decisões cotidianas, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2005. Busca-se ter um modo mais consciente de pensar sobre as oportunidades e riscos que estamos cercados e, assim, exercer escolhas bem feitas que acabem por repercutir no seu futuro. A educação financeira, quando tratada de forma pedagógica e reflexiva, exerce uma importante função sobre as crianças, adolescentes e também adultos na construção de bases para uma vida saudável, equilibrada e promissora em relação às finanças. Através do ensino da educação financeira, é possível conscientizar as pessoas para que aprendam a lidar com o dinheiro, fruto do seu trabalho, estimulando que se gaste menos do que se ganha. Logo, elas poderão ter um futuro mais tranquilo, menos incerto e menos dependente de programas, como a Previdência Social, que ao longo dos anos vem se mostrando cada vez mais insuficiente para uma vida digna. Sendo assim, não basta ter uma boa formação e emprego para que se tenha uma boa estabilidade financeira. Domingos, 2012, página 8, relata que, abre aspas, suas conquistas dependerão e muito da sua capacidade de lidar bem com o dinheiro, isso porque o dinheiro sempre foi, e continuará sendo, a mola que move o mundo. Fecha aspas. Ao longo da vida, a sociedade depara-se seguidamente com a frase, abre aspas, educação vem de berço, fecha aspas, para Domingos, 2012. Este pensamento está atrelado à questão da educação financeira, e não se limita a questões éticas, pois também reflete o modo pelo qual o indivíduo deve se portar conscientemente frente às suas tomadas de decisões. Dessa forma, a maneira que irá manusear seus próprios recursos financeiros também é determinada pelos ensinamentos que recebe. Assim, seria possível supor que, caso fosse abordado a relevância deste assunto para os jovens através da inserção do tema da educação financeira nos currículos escolares, o aluno sairia do ensino médio com um importante grau de conhecimento sobre como se organizar financeiramente. Além disso, estes ensinamentos possibilitariam aos jovens terem uma visão positiva sobre seu futuro, incentivando-os para que alcancem seus tão desejados sonhos com organização financeira. Todavia, muitos dos pais também não obtiveram acesso a informações sobre como realizar o planejamento financeiro, e é justamente por isso que se torna importante a inserção da discussão deste tema em sala de aula desde o início da vida escolar de cada jovem. Sendo assim, quando se tornar um adulto, terá a capacidade de transferi-los para as gerações futuras. Isso irá impactar positivamente no desenvolvimento do país, diminuindo as taxas de inadimplência e levando a população a ter uma melhor qualidade de vida. D'Aquino, 2008, frisa em seu trabalho qual a melhor maneira de educar as crianças, explicando aos pais como devem se portar frente a diversas situações do cotidiano, além de desenvolver uma ordem sobre como apresentar o assunto da educação financeira com o passar dos anos. A função da educação financeira na vida das crianças é criar bases para que na vida adulta eles possam ter uma boa relação com o dinheiro e, além disso, responsabilidade. Conforme D'Aquino, 2008, o propósito de educar financeiramente os jovens em relação a como lidar com o dinheiro foca-se na construção de uma maturidade financeira. Em detrimento destas questões ressaltadas, passa a ser evidente quão meritório é inserir o estudo da educação financeira desde o início do processo educacional dos jovens. Passa-se, então, a ser este o motivo de tamanha aspiração de muitos autores, para estudar e focar na implementação da disciplina de educação financeira nas escolas do Brasil. Corroborando com isso, foi proposto na Câmara dos Deputados o projeto de lei N 3.401/2004, Lobi Neto, 2004, que trata da criação da disciplina de educação financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do ensino médio. Embora o projeto não tenha se efetivado no seu formato original, no ano de 2009, através do projeto de lei da Câmara N 171/2009, Lobi Neto, 2009, decidiu-se que o tema da educação financeira integraria o currículo da disciplina de matemática. Diante disso, este estudo buscou analisar se a implementação da educação financeira na escola pode contribuir para desenvolver conhecimento, competências e habilidades relacionadas ao tema por parte dos alunos, através do estudo de caso de uma escola privada de ensino fundamental no município de Santa Maria. Educação financeira. A educação financeira refere-se a um meio pelo qual é possível que o indivíduo aprenda a fazer bom uso do dinheiro, ou seja, que saiba tomar decisões conscientes e sustentáveis financeiramente. Isso pode gerar impactos econômicos, sociais e ainda ambientais, através, por exemplo, do consumo consciente de produtos de higiene ou limpeza, gerando menores custos, menos desperdício, maior duração e menos lixo. É imperativo destacar que é necessária a atenção dos indivíduos acerca das forças do mercado afetando as suas decisões de consumo, que muitas vezes acabam induzindo o consumidor a comprar determinado produto, através de promoções e do marketing. Sendo assim, os indivíduos devem analisar suas escolhas e, consequentemente, os impactos que poderão obter posteriormente. Em razão de que essas decisões podem vir a comprometer o seu futuro financeiro, é de suma importância que a população apresente um discernimento quanto às decisões individuais e familiares em relação aos recursos disponíveis. Dessa maneira, a educação financeira visa uma equilibrada relação entre indivíduos e dinheiro, ampliando suas decisões e suas escolhas a curto, médio e longo prazo. Em decorrência disso, a Educação Financeira como Moderno, 2011, página 22, destaca, abre aspas, deve ser vista como um conjunto de hábitos financeiros saudáveis que contribuam para melhorar a situação, o proveito e as perspectivas financeiras das pessoas. Fecha aspas. Conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2005, a educação financeira consiste no processo pelo qual os indivíduos e sociedades melhoram seu entendimento acerca dos conceitos e produtos financeiros. Para tal, analisam três grupos de abordagens: informação, formação e orientação, para que os indivíduos possam desenvolver valores e competências que passam a ser primordiais para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos envolvidos. Concomitantemente, poderão manifestar escolhas bem informadas, saberão onde procurar ajuda e ainda praticar ações que irão melhorar o seu bem-estar. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2005, ainda destaca que, deste modo, esses indivíduos contribuirão com responsabilidade e permanecerão comprometidos com o futuro. A falta de excesso de informação acerca do conhecimento financeiro acaba por gerar consequências indesejadas, erros na tomada de decisões, falta de planejamento financeiro e falta de informação acabam inviabilizando a vida de grande parte da população. Porém, por outro lado, quando os indivíduos manifestam uma noção, mesmo que inicialmente básica, passam a pensar mais sobre suas decisões e seu futuro. Pelo fato de ter uma significativa importância, há uma crescente quantidade de notícias e matérias jornalísticas referentes ao planejamento financeiro, e é deste modo que a população terá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e preparar para se envolverem neste complexo mundo financeiro. Grande é o número de indivíduos que, pelo fato de não terem tido um contato com as questões relacionadas ao planejamento financeiro, ou seja, não terem acesso a este tipo de educação, acaba por se envolverem em situações complicadas, obtendo obrigações maiores do que a sua capacidade financeira. Isso explica o porquê do aumento crescente dos níveis de inadimplência, sendo que a região brasileira com maior nível de inadimplência é a região norte com 31,1% da população, seguida da região centro-oeste com 26,4%, de acordo com os dados Serasa Experian, 2014. A pesquisa ainda informa que a faixa etária que apresenta maior nível de inadimplência consiste em pessoas entre 26 a 30 anos. De modo geral, percebe-se que os níveis de inadimplência crescem a cada ano, sendo que de 2014 a 2015 houve uma alta de 16,7%, enquanto que de 2009 para 2010 o mesmo aumentou em 6,3%. Segundo dados da Serasa Experian, 2014. Educação financeira no Brasil. Em 1942, com o objetivo de uniformizar o dinheiro em circulação, durante o Estado Novo, houve a adoção da moeda nacional cruzeiro. D'Aquino, 2008, página 8, frisa que abre aspas o Brasil foi palco de pelo menos 2 décadas de um inacreditável pesadelo inflacionário, fecha aspas. Entre 1942 e 1994, houve 8 mudanças de moeda, sendo que 6 aconteceram num intervalo de 20 anos. Em decorrência disso, a sociedade permaneceu com marcas de desconfiança em relação ao dinheiro e passou a ter dificuldades em controlar o impulso de compra. Acompanhado disso, a população não teve acesso a uma educação financeira sólida, e por isso da sua importância para a educação escolar infanto-juvenil. Em 2010 foi instituída, a partir do Decreto Federal N. 7.397/2010, Brasil, 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que consiste em uma mobilização para divulgar e implementar a educação financeira no Brasil. O objetivo desta política é fortalecer a cidadania através de ações que auxiliam a população a tomar suas decisões de forma mais independente e consciente. Foi através da associação entre entidades públicas e privadas que a estratégia foi criada, e a partir desta iniciativa criou-se o Comitê Nacional de Educação Financeira, que é responsável pela direção, supervisão e pelo estímulo da Estratégia Nacional de Educação Financeira. São 8 órgãos e entidades governamentais que fazem parte, sendo eles: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Superintendência de Seguros Privados, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência Social, Ministério da Educação e Ministério da Fazenda. Também fazem parte 4 organizações da sociedade civil, são elas: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais e Federação Brasileira de Bancos. Em 2011, as 4 organizações da sociedade civil que compõem a Comitê Nacional de Educação Financeira criaram a Associação de Educação Financeira do Brasil, que representa uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo foca-se em impulsionar a educação financeira no Brasil. Essa organização colabora e apresenta a função de coordenar e executar as ações transversais da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Destaca-se 2 dos projetos que a Estratégia Nacional de Educação Financeira, juntamente com a Associação de Educação Financeira Brasil, realizam para a sociedade, são: Educação Financeira nas Escolas e Educação Financeira de Adultos. O primeiro tem como objetivo levar o conhecimento da educação financeira para a educação básica, bem como trabalhar este tema de forma interdisciplinar. Abre nota: a interdisciplinariedade consiste na integração entre diferentes campos do conhecimento, ou seja, entre uma ou mais disciplinas. Brasil, 1998. Fecha nota: esta interdisciplinaridade divide-se em 2 dimensões, dimensão espacial e dimensão temporal. O segundo projeto, a educação financeira de adultos, objetiva reparar o conhecimento que o adulto já obteve ao longo de sua vida, auxiliar na organização da sua vida financeira, e também sensibilizá-lo para a dimensão espacial e dimensão temporal. Educação financeira como tema transversal. Abre nota: tema transversal consiste em que determinado tema integre as disciplinas convencionais, relacionando-se com questões presentes na vida cotidiana. Não consiste em uma disciplina específica, mas atravessa todas aquelas que forem pertinentes. Brasil, 1998. Fecha nota. Para Pregardier, 2015, o professor apresenta uma posição privilegiada no que tange à formação de hábitos, pois trabalha com crianças e adolescentes em um estágio no qual esses estão desenvolvendo conexões entre o seu comportamento e suas experiências vivenciadas. Os hábitos estão inseridos na vida das pessoas em seus cotidianos, e são resultado do processo de formação que o indivíduo obteve desde sua infância, ou seja, a cada conduta realizada, o hábito passa a ser praticado. Sendo assim, é imperativo destacar a influência do desenvolvimento de técnicas e recursos de intervenção em sala de aula pelos professores. Pregardier, 2015, enfatiza que através da inserção de hábitos práticos e saudáveis é possível contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Portanto, ao se introduzir atividades sobre o tema da educação financeira desde o início da vida escolar, é provável que os alunos passem a dispor de hábitos econômico-financeiros para praticarem sua vida social. Domingos, 2016, enfatiza que o ensino da educação financeira não se apoia apenas na matemática, cálculos e planilhas, sendo o tema muito mais do que isso, mesmo considerando que estas são ferramentas importantes a serem utilizadas. Também é importante considerar que os hábitos e costumes da vida diária afetam o modo como se utiliza o dinheiro, ou seja, é base para a educação financeira. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento da educação dos indivíduos de forma integral para que haja uma unificação da ação educadora, como enfatiza Perissé, 2014. Como esses temas acabam resgatando tópicos da vida real, é importante que os professores busquem interligá-los com o contexto de cada disciplina. A autora também relata que a interdisciplinaridade acabará por criar um grau de curiosidade dos alunos acerca dos temas relacionados. Esse sentido de integridade que o autor descreve refere-se aos professores que têm conhecimento sobre diversas áreas, e que ao mesmo tempo são capazes de associá-los, ou seja, possuem, abre aspas, uma visão religadora de saberes. Fecha aspas, Perissé, 2014, página 6. A educação financeira, conforme descrito anteriormente, é abordada nas escolas como um tema transversal nas disciplinas curriculares e tem uma importância particular para cada uma delas. Em seu estudo, Perissé, 2014, realizou a descrição de uma análise particular da transversalidade para cada disciplina. Metodologia. Na presente pesquisa foi utilizado o método indutivo. A partir da pesquisa de campo e análise dos resultados obtidos, foi possível observar qual o grau de inserção da educação financeira nas atividades de ensino das crianças em uma escola privada de ensino fundamental do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Segundo Gil, 1988, página 23, este método abre aspas parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho da coleta de dados particulares. Fecha aspas. A pesquisa é classificada como um estudo exploratório, já que tem como finalidade, abre aspas, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. Fecha aspas, Gil, 1988, página 38, visando a formulação de abordagens posteriores. Para Zanella, 2009, página 79, esse estudo, abre aspas, tem a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado fenômeno, fecha aspas, em parte, pode ser considerada explicativa, pois se propõe explanar sobre o conhecimento de autores acerca do assunto de pesquisa. Dessa forma, proporciona uma maior compreensão ao autor perante o tema da educação financeira, conseguindo promover questionamentos e hipóteses acerca do assunto. A metodologia utilizada neste trabalho consiste em um estudo de caso que, segundo Gil, 1988, página 46, é, abre aspas, caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento mediante os outros delineamentos considerados. Fecha aspas. Portanto, foram utilizadas informações de natureza qualitativo-quantitativo na construção do estudo, baseando-se na técnica de coletas de dados a partir de uma investigação bibliográfica, uma revisão de literatura especializada e, além disso, a aplicação de questionários. A unidade de estudo da pesquisa foi uma escola de ensino privado de ensino fundamental localizada no município de Santa Maria. Como técnica de coleta de dados para o estudo de caso, fez-se uso da aplicação de questionários, que permite ao pesquisador propor perguntas que atendam aos objetivos específicos do trabalho. Para Ju, 1988, esse tipo de procedimento auxilia elucidar o comportamento passado e presente do indivíduo, além de revelar as expectativas, atitudes e planos do entrevistado, o que possibilitou traçar um panorama acerca do grupo analisado. Os questionários foram construídos com perguntas fechadas e algumas delas continham alternativas escalonadas pelo fato de auxiliar na obtenção de respostas para determinados pontos de análise. A partir da aplicação dos questionários, pretendeu-se descobrir qual o grau de conhecimento dos alunos a respeito da educação financeira, com o intuito de posteriormente analisar qual a origem desta sabedoria. Nos casos onde não há este tipo de conhecimento, questionou-se sobre o interesse dos alunos em se aproximar do assunto proposto neste trabalho. Os entrevistados enquadram-se em três esferas de análise: direção, professores e os alunos. 11 professores contribuíram com o estudo e do total de 83 alunos que responderam os questionários, 45 alunos estão no sétimo ano, 25 alunos estão no oitavo ano e 13 alunos estão no nono ano do ensino fundamental. Foram analisadas também as percepções do diretor da escola e dos professores no que se refere ao tema da educação financeira com o propósito de explorar o processo de inserção deste assunto no meio acadêmico institucional. Análise e discussão dos resultados. Direção. Com base na análise do questionário aplicado ao diretor-geral da instituição de ensino, foi possível averiguar que a disciplina de educação financeira está inserida no currículo e é tratada como tema transversal, presente no ciclo escolar há mais de 2 anos. Foram os professores que apontaram a importância de ter o tema inserido no âmbito escolar. A direção destacou a importância da capacitação pedagógica e avaliou que os alunos aceitaram o assunto de forma entusiasmada e, ao longo do seguimento, obtiveram uma evolução de aprendizado conforme o esperado pela instituição de ensino. Professores. Sobre os professores do ensino fundamental da instituição na qual concentra-se o estudo, em uma reunião mensal de rotina foi possível aplicar os questionários com os dos 18 professores que lecionam para os alunos entrevistados e que ministram as seguintes disciplinas: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, e Produção de Texto. É preciso apontar que 3 professores entrevistados lecionam a disciplina de matemática, pelo fato de que a instituição distribui o conteúdo da disciplina entre mais professores, sendo que um destes é responsável pela parte específica da geometria. Do total de professores entrevistados, 73% são do sexo feminino e 27% do sexo masculino. Para facilitar a análise, as informações sobre a idade dos professores foram agrupadas em 3 intervalos, entre 21 e 30 anos, 31 e 40 anos e 41 e 50 anos. Pôde-se constatar que 27% encontram-se na faixa etária entre 21 a 30 anos, 46% têm entre 31 e 40 anos de idade e 27% encontram-se na faixa etária entre 41 a 50 anos. De acordo com as informações obtidas acerca do grau de conhecimento dos professores sobre educação financeira, é possível observar que 18% dos entrevistados não possuem conhecimento sobre o tema e os demais, 82%, possuem algum conhecimento ou conhecimento suficiente. Segundo informações dos questionários, a educação financeira é abordada em 55% das disciplinas, e dos professores que abordam o tema em sala de aula, 50% se prepararam através de cursos online e presenciais, e 50% buscaram informações em revistas, jornais, televisão, internet, dentre outros. Também conforme os dados levantados em Santa Maria, a partir da perspectiva dos professores, as disciplinas que não abordam o tema da educação financeira em sala de aula são: ensino religioso, história, língua espanhola, língua inglesa e língua portuguesa. Portanto, conclui-se que estas disciplinas não apresentam uma relação transversal com a educação financeira na instituição de ensino analisada. Os professores obtiveram contato com o assunto da educação financeira ao longo de suas vidas, sendo que, cerca de 90% dos professores angariaram conhecimento sobre o tema na infância em conversas com pais e familiares. Outro meio em que poderia ser possível a aprendizagem do assunto é o meio escolar, através da atuação dos professores na sala de aula. Os resultados indicaram que os professores que auferiram noções sobre educação financeira durante a vida escolar representam 55%, o que é um indicativo de que já naquele momento existia uma inserção dos assuntos relacionados à análise financeira no ambiente escolar. A respeito da importância que os professores atribuem à educação financeira em sua vida, todos os entrevistados consideram relevante esse conhecimento. Ademais, 36% julgam que a inserção da educação financeira na escola é muito importante, e 64% consideram importante este enquadramento. Sobre a percepção dos professores a respeito do interesse dos alunos sobre esta temática, inferiu-se que todos os educadores consideram que os alunos apresentam curiosidade acerca da temática, porém 27% destes creem que seria mais atrativo para os alunos se o assunto fosse abordado por meio de aulas práticas. Alunos. Do total de alunos entrevistados, 45 estão no sétimo ano, 25 estão no oitavo ano e 3 estão no nono ano do ensino fundamental. De acordo com o gênero dos alunos, observa-se que no sétimo ano 36% são do sexo feminino e 64% são do sexo masculino, no oitavo ano tem-se 48% do sexo feminino e 52% do sexo masculino e a turma do nono ano é constituída por 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino. A maioria dos alunos é do sexo masculino, o que representa 57% do total de entrevistados, sendo o restante do sexo feminino, 43%. Sobre o grau de escolaridade dos pais dos alunos, ressalta-se que a grande maioria dos pais, 42%, possuem grau de instrução até o ensino médio, seguido de 39% com ensino superior. Em minoria, destaca-se que 7% dos alunos têm pais com o ensino básico incompleto. Observa-se uma discrepância entre o grau de escolaridade dos pais e das mães das crianças que responderam ao questionário. Isso, pois, a maioria das mães dos alunos tem ensino superior, 63%, e 24% delas apresentam ensino médio completo, representando quase a metade quando comparada com os pais dos alunos. Somente 10% dos alunos apresentam conhecimentos suficientes acerca da educação financeira, porém aproximadamente metade responderam possuir algum conhecimento, 47%, o que indica que já tiveram contato com o tema. Do restante da amostra, cerca de 25% dos alunos não possuem nenhum conhecimento sobre o assunto e 18% não sabem expressar suas competências a respeito da educação financeira, o que reforça a necessidade de desenvolver a temática onde os alunos estão inseridos. É possível identificar que dos alunos do sétimo ano, mais da metade deles, não sabem avaliar ou não possuem conhecimento sobre educação financeira, e isso ocorre por não terem tido acesso ao assunto na escola, como será descrito na próxima análise. Mesmo assim, cerca de 38% apresentam algum conhecimento obtido através do contato com outros meios de informação. No oitavo e nono ano eleva-se para 56% e 61%, respectivamente, a proporção de alunos que possuem algum conhecimento sobre o tema. Na presente pesquisa, no que se refere a ter contato com o assunto em sala de aula, verifica-se que há uma desigualdade entre as turmas do ensino fundamental, quando 72% dos alunos do oitavo ano e 69% dos alunos do nono ano obtiveram contato com conhecimentos de educação financeira em sala de aula. O oposto ocorre com os alunos do sétimo ano, pois apenas 33% dos estudantes tiveram contato com o assunto. Isso ocorre pelo fato de que os alunos do sétimo ano ainda não obtiveram contato com o assunto. De acordo com a instituição, tem-se programado tratá-lo com a turma no terceiro semestre letivo. Sendo assim, estes não auferiram conhecimento sobre o tema no momento em que a pesquisa foi realizada, no início do primeiro semestre do ano letivo de 2016. Outro aspecto a ser analisado é o entendimento do quão importante e benéfico é a comunicação sobre o tema financeiro entre pais e filhos. Levando em consideração que este tema é recente, e que são poucos os pais que obtiveram contato quando eram crianças, é necessário conhecer e aplicar na vida diária, como reflexo das necessidades demandadas no seu dia a dia. Isto posto, pode-se constatar que 51% dos alunos discorrem sobre o assunto da educação financeira com seus pais. Nas turmas de sétimo e oitavo, o percentual de pais que dialogam com as crianças sobre o tema é, respectivamente, 47% e 40%, e no nono ano este valor é 85%. Sobre a questão de acesso a informações acerca do tema, do total de alunos entrevistados, 64% obtiveram alguma noção sobre educação financeira em revistas, jornais, televisão, internet, dentre outros. Dentre as turmas destacam-se o oitavo e nono ano, que indicam terem tido amplo acesso sobre o assunto nestes meios de informação, 84% e 77%, respectivamente. Pertinente à questão, observa-se que todas as turmas consideram significativa a inserção da educação financeira nas suas vidas, representando 87% do total de alunos. No contexto estudado, verificou-se que mais da metade dos alunos entrevistados, 54%, acreditam que a escola consiste em um ambiente adequado para tratar-se sobre o assunto da educação financeira. São poucos os alunos, cerca de 6%, que julgam não ser apropriado para debater o assunto. Por outro lado, 40% do total dos alunos não souberam avaliar essa questão. Dentre os alunos entrevistados para a pesquisa, observa-se que aproximadamente 70% deles, nas três turmas, responderam que o grau de importância do assunto da educação financeira é importante. Cerca de 25% do total não apresentam opinião formada. No oitavo ano, alguns alunos não sabem se posicionar neste quesito, pois alguns não consideram importante e outros afirmam que este assunto é indiferente. No nono ano, os alunos deixam de lado a insegurança porque já possuem algum conhecimento e, inclusive, o consideram importante, sendo 31% os que não sabem avaliar. Apresenta-se também informações sobre a utilização da educação financeira pelos alunos e pais no dia a dia no âmbito da escola estudada nesta pesquisa. É possível identificar que no sétimo ano mais da metade dos pais, 58%, e apenas 36% dos alunos fazem uso desta temática. Além disso, 53% dos alunos dessa turma não sabem dizer se a utilizam, talvez porque não obtiveram muito contato com o tema. Nas turmas do oitavo e nono ano, cerca de 80% dos pais utilizam a educação financeira em sua rotina. Porém, apenas 36% dos alunos do oito ano e 46% do nove anos acompanham aplicando o tema. Em uma visão geral dos entrevistados, cerca de 67% dos alunos sabem que seus pais utilizam a educação financeira em seu dia a dia, e destes apenas 37% também fazem uso deste tema em sua rotina. Os alunos têm noção que seus pais manuseiam o assunto em seu cotidiano, porém não conseguem verificar se eles mesmos utilizam ou não, representando 48% do total dos alunos. A proporção de pais que tratam sobre educação financeira com seus filhos, 51%, é aproximadamente equivalente à proporção daqueles que não tratam do tema, 49%. Dos alunos entrevistados, 37% utilizam a educação financeira no seu dia a dia, sendo que destes, 26% a utilizam e têm pais que dialogam sobre o assunto. Porém, tem-se 11% dos alunos que a praticam, mesmo quando os pais não possuem o hábito de conversar com eles sobre o assunto em questão. Do total dos 83 alunos entrevistados, a grande maioria, 69%, julgam importante o tema da educação financeira, mas apenas 32% destes utilizam rotineiramente. É preocupante observar que o restante não consegue visualizar o uso em seu dia a dia e que um quarto dos alunos não possui uma opinião formada. Foram poucos os alunos que não consideram o tema da educação financeira importante ou creem que este é indiferente em suas vidas. Entretanto, é importante ressaltar que cerca de 37% dos alunos, independente da importância atribuída, fazem uso da educação financeira em seu cotidiano. Tem-se uma parcela de alunos que não sabe identificar se faz uso ou não da educação financeira em sua rotina diária. O posicionamento dos alunos acerca de algumas ações do dia a dia passam a ser consideradas como necessárias, como, por exemplo, a questão de poupar, 72%, realizar pesquisa de preço, 50%, e planejar o orçamento, 43%. É imperativo destacar que 37% dos alunos julgam extremamente importante efetuar pesquisa de preço antes de compra de produtos. Ao condicionar a relevância da pesquisa de preço antes de compra, em relação ao sexo dos entrevistados, pode-se constatar que ambos os gêneros acreditam ser necessário a pesquisa anterior à compra. O sexo masculino é o que apresenta a maior consideração pelo aspecto, representando 24% do total desta categoria. Entretanto, há uma pequena porcentagem, 2%, dos meninos que julga desnecessário, sendo que entre as meninas, nenhuma apresenta esta opinião. Do total de alunos, 58% recebem mesada de seus pais. Observa-se que, do total de meninas, 53% recebem mesada, enquanto entre os meninos, este percentual é de 62%. Observa-se nas turmas pesquisadas que a proporção de alunos do sétimo ano que poupam todo o valor que ganham é equivalente à proporção daqueles que gastam toda a mesada. Nas turmas do oitavo e nono ano, 50% e 76% dos alunos, respectivamente, dividem sua mesada entre poupar e gastar. Relacionando o gênero dos alunos que recebem mesada com a sua administração, percebe-se que não há discrepâncias entre eles no que diz respeito à questão de poupar toda a mesada, e no item poupar parte e gastar o restante. Referente ao ponto de gastar toda a mesada, observa-se que os meninos, 21%, apresentam um percentual maior do que as meninas, 16%. Observa-se que a grande maioria dos pais, 70%, estimula os filhos a terem um cofrinho. Os alunos acreditam que planejar o seu orçamento é importante, 88%, sendo que o restante não apresenta noções sobre a importância do mesmo, 7%, ou creem não ser relevante, 5%. Cerca de 22% dos alunos que têm cofrinho acredita que poupar é extremamente importante. É notável que até mesmo os alunos que não obtiveram estímulo a terem um cofrinho, consideram necessária ação, representando 76%. 81% dos alunos consideram-se preocupados com seu futuro. Quando analisa-se estas proporções entre as turmas, observa-se que o número de alunos preocupados com o futuro cresce conforme os anos de estudo. No sétimo ano, cerca de 73% dos alunos preocupam-se com o seu futuro, no oitavo ano este número cresce para 88% e no nono ano tem-se 92% dos alunos atentam-se nesta questão. Percebe-se que as meninas, 94%, mostram-se mais preocupadas com o seu futuro do que os meninos, dos quais 70% afirmam que se importam com essa questão. Conclusão. As abordagens teóricas que fundamentam o estudo demonstram o quão importante é o desenvolvimento do tema da educação financeira, tanto para a sociedade em geral, quanto para as crianças, desde o início de suas vidas, através do ambiente escolar. Em sala de aula, os alunos iniciam o processo de formação de hábitos e, em razão do contato com o tema da educação financeira, passam a desenvolver tais conhecimentos em seus comportamentos cotidianos. Deste modo, espera-se que possuam consciência acerca de como planejar-se financeiramente de maneira adequada e visionária sobre seu futuro. Diante disso, este estudo buscou descrever a inserção do tema da educação financeira de forma transversal nas disciplinas curriculares de uma escola privada no município de Santa Maria, RS, e verificar a contribuição do tema na formação dos alunos, no que se refere ao desenvolvimento de conhecimento, competências e habilidades. Conforme a direção da instituição de ensino, a disciplina de educação financeira está inserida no currículo escolar como tema transversal há mais de 2 anos e foram os professores que apontaram a importância de ter o tema inserido no âmbito escolar. Por parte dos professores, observou-se que 82% possuem algum conhecimento ou conhecimento suficiente sobre o assunto, e que o tema é abordado em 55% das disciplinas. Os professores obtiveram conhecimentos através de cursos, online e presenciais, e por meio de pesquisas em revistas, jornais, televisão e internet. De maneira unânime, os professores consideram o tema da educação financeira importante, e ainda apontam sua relevância no contexto escolar. Referente aos alunos, a maioria deles possuem algum conhecimento sobre o assunto da educação financeira, que é crescente com o passar dos anos, sobretudo no oitavo e nono ano. Essas turmas destacam-se também por obterem contato com noções de educação financeira em revistas, jornais, televisão, internet. Do total dos alunos, 69% julgam importante o tema da educação financeira, mas apenas 37% destes utilizam em sua vida rotineiramente. Por este motivo, justifica-se a importância de estimular tal prática no cotidiano das crianças. Do total dos alunos entrevistados, 69% julgam importante o tema da educação financeira e a metade utiliza em sua vida rotineiramente, entretanto muitos não sabem identificar-o ou não. Outro ponto a ser destacado é que muitos alunos identificam que poupar, realizar pesquisa de preço e planejar o orçamento são ações necessárias. A maior parte dos alunos, 58%, recebe mesada de seus pais, sendo que os meninos prevalecem nesse aspecto. Referente à forma que os alunos administram a mesada que oferem, predomina a divisão entre poupar e gastar. Entre os alunos que gastam toda a mesada, o sexo masculino predomina. Entretanto, mesmo havendo impulsões, cerca de 88% dos alunos acreditam que planejar o seu orçamento é importante. Pertinente ao cofrinho, 70% dos pais estimulam seus filhos a guardarem dinheiro neste objeto e, mesmo os alunos que não apresentam esta iniciativa, consideram que esta ação é necessária. Em relação ao futuro dos alunos, concluiu-se que 81% dos alunos importam-se com o seu futuro, sendo que as meninas são mais preocupadas do que os meninos. Conclui-se, portanto, que a educação financeira como tema transversal, acaba oferecendo vantagens para os alunos, mostrando a eles o quão importante é ter uma vida financeira equilibrada e que o ato de poupar de hoje refletirá na capacidade de conquistar algo almejado no futuro. Referências. AIF. ENF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. São Paulo, 2015. Disponível em http://www.vidardinheiro.gov.br/index.php. Acesso em 26 de novembro de 2015. AIF Brasil. Associação de Educação Financeira do Brasil. São Paulo, 2015. Disponível em http://www.aifbrasil.org.br/acesso em 19 de maio de 2015. Basin. Reformas do Sistema Monetário Brasileiro. Brasília, DF, 2015. Disponível em http://www.bcb.gov.br/hts/museu-spacus/refimoni.asp.de.igual a c=r-acesso em 7 de dezembro de 2015. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Anexo. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil03constituical-constituição HTM. Acesso em 3 de janeiro de 2016. Brasil. Decreto N. 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira ENF, dispõe sobre a sua gestão e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de novembro de 2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-civil-inferior-03-inferior-ato-2007-2010-0-2010-decreto-dc-397.htm. Acesso em 25 de maio de 2015. Brasil. Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-civil-inferior-03-leis-l-9394.htm. Acesso em 25 de maio de 2015. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF, 1998. Cerbasi, G. A Complexa Educação Financeira, 2012. Disponível em http://www.maisdinheiro.com.br/artigos/4/91-A-complexa-educacal-financeira. Acesso em 9 de dezembro de 2015. Daquino, C. Educação Financeira, Como Educar Seus Filhos. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. Domingos, R. Ter Dinheiro Não Tem Segredo. São Paulo, de Sop Educação Financeira, 2012, A. Domingos, R. Eu Mereço Ter Dinheiro, Como Ser Feliz Para Sempre na Vida Financeira. São Paulo, de Sop Educação Financeira, 2012, B. Domingos, R. Livre-se das Dívidas, Como Equilibrar as Contas e Sair da Inadimplência. São Paulo, de Sop Educação Financeira, 2012, C. Domingos, R. Terapia Financeira, Realize Seus Sonhos com Educação Financeira. São Paulo, de Sop Educação Financeira, 2012, D. Domingos, R. Como Falar de Dinheiro com Seus Filhos. São Paulo, de Sop Educação Financeira, 2013, A. Dinheiro Sem Segredo, V. 11. Domingos, R. Quando os pais devem pensar sobre mesada? São José dos Campos, 25 FEV 2013, B. Disponível em http://www.planetaeducacal.com.br/portal-artigo-asp, artigo 2409. Acesso em 3 de março de 2016. Domingos, R. A Importância da Educação Financeira nas Escolas. A Tribuna News, Campo Grande, 9 de novembro de 2014. Disponível em http://www.atribunanels.com.br/artigos/a-importancia-da-financeira-escolas-reinaldo-domingos. Acesso em 15 de março de 2016. Domingos, R. Dicas de Educação Financeira de Pais para Filhos. São Paulo, 2016. Disponível em http://www.dsop.com.br/imprensa-dsop/artigos/2306-dicas-educacal-financeira-pais-para-filhos. Acesso em 3 de março de 2016. NF. Plano Diretor NF. Brasília, DF, 2010. Disponível em http://www.vidadinheiro.gov.br/docs/plano-diretor-nf.pdf. Acesso em 19 de maio de 2015. Frankenberg, L. Seu Futuro Financeiro, 4, Editora Rio de Janeiro, Campus, 1999. Froen, R. T. Macroeconomia. São Paulo, Saraiva, 2005. Ju, A. C. Como Elaborar um Projeto de Pesquisa, 4, Editora São Paulo, Atlas, 2002. Ju, A. C. Técnicas de Pesquisa em Economia. São Paulo, Atlas, 1988. Kiyosaki, R. Independência Financeira, O Guia do Pai Rico, 11, Editora Rio de Janeiro, Campus, 2001. Kiyosaki, R. O Guia do Pai Rico, Filho Vencedor, Como Preparar Seu Filho para Ganhar Dinheiro, 11, Editora Rio de Janeiro, Campus, 2001. Loeb Neto, Antônio Adolfo. Projeto de Lei N. 3.401, de 27 de abril de 2004. Cria disciplina Educação Financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 12 de maio de 2004. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoisweb/ficha-detramitacal-e-de-proposical-250.412. Acesso em 25 de maio de 2015. Loeb Neto, Antônio Adolfo. Projeto de Lei N. 171, de 10 de setembro de 2009. Altera a redação do artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cria disciplina Educação Financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Diário do Senado Federal, Brasília, DF, 20 de setembro de 2009. Disponível em https://www.25senado.leg.br/web-atividade-materias-materia-93.105. Acesso em 25 de maio de 2015. Mankin, N. G. Macroeconomia 3, Editora Rio de Janeiro, LTC, 1998. Martins, J. P. Educação Financeira ao Alcance de Todos. São Paulo, Fundamento Educacional, 2004. Moderneu, A. Quero Ser Rico. Brasília, DF, Mais Ativos Educação Financeira, 2011. OCDE. Recomendatio non principis and good practices for financial education and awareness. Paris, 2005. Disponível em http://www.oicd.org/dafifin-financial-education-35.108.560-pdf. Acesso em 19 de maio de 2015. OPE. Metodologia OPE, Orientando Escolhas, Construindo Caminhos. São Paulo, 2016. disponível em http://www.op2.com.br/. Acesso em 20 de maio de 2016. Perce, G. Formação Integral, Educação Financeira como Tema Transversal. São Paulo, DISOP, 2014. Pindic, R. S. Rubinfeld, D. L. Microeconomia, 6. Editora São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2005. Pregardier, A. P. M. Educação Financeira, Jogos para Sala de Aula, Uma Abordagem Lúdico-Vivencial de Formação de Hábitos. Porto Alegre, Eide, 2015. Savoia, J. R. F. Saito, A. T. Santana, F. A. Paradigmas da Educação Financeira no Brasil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, V. 41, N. 6, página 1121-1141, 9-10-2007. Serasa Experian. Mapa da Inadimplência no Brasil em 2014. São Paulo, 2014. Disponível em http://www.serasaexperian.com.br/estudo-inadimplência/acesso em 29 de outubro de 2015. Teodoro, F. R. F. Gindro, W. Júnior, A. C. A Educação Econômico-Financeira como Tema Transversal nos Cursos de Tecnologia. Em Workshop de Pós-Graduação e Pesquisa, 5/2010, São Paulo. Anais. São Paulo, Cietepes, 2010. Vieira, S. F. A. Bataglia, R. T. M. Sereia, V. J. Educação Financeira e Decisões de Consumo, Investimento e Poupança, Uma Análise dos Alunos de uma Universidade Pública do Norte do Paraná. Revista de Administração da Unimep, São Paulo, V. 9, N. 3, página 61, 83, 7/10/2011. Zanella, L. C. H. Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração. Florianópolis, Editor UFSC, 2009. Artigo recebido em 30 de agosto de 2016. Aprovado em 10 de novembro de 2016.